no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Você sabe quais são os instrumentos musicais mais antigos do mundo? Acertou quem disse que são os instrumentos de percussão. A origem desta família de dispositivos musicais está ligada ao início da própria civilização. Hoje, os instrumentos são bastante variados e assumem diferentes tamanhos, formatos e níveis de complexidade. Buscando explorar essa diversidade, em 2016, surgiu no Departamento de Música o Grupo de Percussão da UFOP. O projeto é recente, mas já vem despertando a atenção dos espectadores. O professor do DEMUS e coordenador da iniciativa, Charles Augusto, explica os diferenciais e as contribuições do grupo de percussão. Todos os alunos são percussionistas, mas não é como um grupo de uma camerata de violão. A camerata de violão, todos os alunos tocam violão, todos os artistas são violonistas, e eles entendem exatamente o que o outro instrumento está fazendo, ele até pode tocar a parte do outro, esse tipo de coisa. E a gente tem uma forma um pouco homogênea de som, de timbre. No grupo de percussão, não, né? Tanto é que são inúmeros instrumentos, são inúmeros sons. O timbre é o nosso produto principal, assim, é a nossa matéria, vamos dizer, o nosso objeto sonoro que a gente explora. E então, cada instrumento, cada peça, cada velocidade de uma peça que a gente pode fazer, cada ambiente também vai trazer uma sonoridade diferente. Isso que vai enriquecer muito a percepção dos alunos. Essa percepção chega ao público, né? Chega ao público também. O grupo de percussão da UFOP apresenta um repertório diversificado, passando por diferentes épocas e estilos musicais. O conjunto também se destaca pela sua variação de instrumentos que são inspirados em diferentes lugares do mundo. O estudante de licenciatura em percussão, Saulo Moraes, conta um pouco sobre a sua experiência no grupo. Minha experiência no grupo está sendo, assim, incrível. É onde a gente consegue, onde a gente conhece, né, a história da percussão com as peças. É onde a gente tem esse contato com o tocar em conjunto, saber a diferença, né, de um grupo de percussão para um, por exemplo, um quarteto de cordas, um quarteto de metais, um coral. É onde você adquire conhecimento também de regência, que dependendo, não é sempre que vai ser só o Charles regendo. E é um negócio, assim, que você leva para a vida, assim, tanto como músico e também para aplicar também quando você estiver tocando em conjunto com outros músicos também, não só com o grupo de percussão. Tambores, castanholas, marimbas, triângulos e muitos outros instrumentos marcam este projeto de extensão, que apresenta ao público interessantes peculiaridades da arte percussiva. Não por acaso, o grupo já vem recebendo vários convites para concertos, inclusive além da própria universidade. Eu sou Patrícia Consciente, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.